E acho que as pessoas cá em Portugal ainda não perceberam que têm que sacrificar muita coisa para ser um atleta profissional. Têm que sacrificar de saídas à noite, têm que sacrificar, se calhar, de jantares de amigos, têm que, para no dia a seguir acordarmos cedo e irmos surfar ao fim de semana, às 6 da manhã mesmo, porque nós não queremos e que esteja a chover e esteja horrível. Hey guys, eu sou a Kai Rocha e bem-vindos a mais um episódio do The Pole Podcast. Neste episódio falamos sobre surf, skate, histórias nas Maldivas, enfim, bom para o verão que parece que não vem, não é? Mas falamos também sobre as expectativas que essas modalidades impõem nas pessoas que o praticam, seja a reputação de vândalos ou as imagens associadas às mulheres que as praticam. Para responder a isso tudo, nós trouxemos a Mariana Rocha Assis. A Mariana foi campeã nacional de surf, foi campeã mundial de surf skate e é uma miúda de 22 anos com uma cabeça ótima entre os ombros e por isso é que depois representa grandes marcas como a Roxy em Portugal. Esta é uma conversa mesmo muito divertida, seguimos um bocado a corrente, mas tratamos de assuntos muito engraçados. Só um aviso: há um episódio na vida da Mariana que me surpreendeu, pois eu não estava a par, na qual se fala de uma tentativa de violação. O tema não é abordado muito a fundo, mas cá fica o aviso para o caso ser um assunto algo sensível. Fica mais ou menos na segunda metade deste episódio. Entretanto, espero que gostem e até já! Queres-te apresentar para quem não te conhece? Olá, eu sou Mariana Rocha Assis, tenho 22 anos, sou de Estoril, sou surfista e skater profissional e sou estudante de marketing e publicidade no segundo ano de faculdade. Aonde? No IAL. Ah, ok. É que eu sou de marketing também. A sério? Yeah. É muito giro, eu estou a gostar. Estás a gostar? Estou. Tu, para onde é que tu gostavas de ir com esse curso? Eu sou muito mais de marketing do que publicidade. Acho que tem muito mais a ver comigo. E toda a gente, como eu sou surfista, toda a gente me via quando o surf acabasse criar uma escola de surf, mas eu não tenho paciência nenhuma para dar aulas. Sim. E então eu vejo muito mais a ser team manager de uma marca ou então estar à frente de uma marca sempre ligada ao surf ou ao skate, porque é isso que eu gosto. E a ideia era, se calhar, no final da licenciatura, fazer um mestrado em marketing estratégico ou marketing digital e ir para a Austrália e trabalhar com a Roxy. Ah, ok. Sim. Eu ia perguntar à Austrália, mas depois disseste logo Roxy, está explicado. Que é um Sim, patrocinador e ficou mais ou menos assim sim, sim. explícito quando eu disse que ia para a faculdade. E como é que começou então? Tu começaste com o surf só, ou foi com o skate? Comecei com o surf. Com o surf. Como é que isso começou? Começou. Por família? Não, Não. eu comecei a fazer surf por brincadeira numa prancha de bodyboard. E mais tarde, quando tinha 10 anos, o meu avô, às escondidas dos meus pais, perguntou-me: bem, você quer ser surfista profissional ou não? E eu disse que sim. E então ele, às escondidas, comprou-me a minha primeira prancha, que os meus pais souberam. Mas já era para já, porque às escondidas dos teus pais? Não, porque. Oh, e porque tipo já logo profissional? Não, porque eu queria ir todos os dias para dentro da água, mesmo que estivesse inverno. E os meus pais, foi às escondidas, porque a minha mãe disse. Porque é o pai da minha mãe. A minha mãe disse: Oh, pai, não vai gastar imenso dinheiro numa prancha, não sei o quê, não vale a pena. E o meu avô, às escondidas, escrevemos um contrato os dois e pronto, comprou-me e foi a minha primeira prancha que ainda hoje em dia tenho lá em casa. E começaste então, como é que foi então essa introdução ao surf para ti? Porque, pronto, já fazias numa prancha de bodyboard, Exato, certo? fiz uma prancha de bodyboard, depois quando havia tios, eu comecei em Vila Nova de Mil Fontes, nós íamos sempre passar lá férias, Bem bom. e então os meus tios também, os tios amigos dos meus pais, tinham prancha de surf, começaram-me a empurrar em pranchas e eu a adorar, mas eu na altura ainda não tinha prancha de surf e só no ano a seguir é que já tinha prancha por causa do meu avô, e pronto, depois comecei a fazer aqui no Estoril na Praia da Poça, que hoje em dia também é a minha praia de eleição, a Poça é a Azorginha. As horas podem ser as melhores e são realmente Eles têm essas praias, muitas têm. rochas. Era isso que eu ia dizer. Sim, eu já me parti toda lá Ah, já. pois, eu ia dizer. É que Já. eu já faço surf, mas não, obviamente, de uma forma muito frequente, não é? Mas Pá, eu não me meti ali. Eu só de ver as rochas ali no fundo. Uh-huh. Eu tenho... Portanto, pois. Não. Não, já fiz traumatismo, já esfolei a cara toda, já desloquei a anca lá. Tudo naquela praia. Tudo naquela praia. Mas, mas como eu vivo mesmo ali ao lado, vou lá todos os dias, nem que seja mesmo pois, só é passear, adoro. Acho sim. Que é um meu sítio de eleição. Portanto, a prancha que o teu avô te comprou era aquela enorme de inicial? Não. Foi não, era pequena. Já uma prancha de fibras e já foi uma coisa sem tensão nenhuma. Sim. Foi uma loja. Fomos à linha Surf Shop ali no Estoril. Comprámos uma Almeric, que é uma prancha muito boa para uma primeira prancha. Pronto, lá no fundo foi uma coisa sem tensão. Mas sim. Nem eu nem o meu avô sabíamos, não é? Sim. E eu dizia que queria, não sei o quê, que já sabia, mas pá, não sabia nada. Então pronto, mas comprámos a prancha e eu, já que me punha em pé numa prancha de bodyboard, fiz o esforço inteiro e comecei a fazer surf naquela. E depois, mais tarde, pá, e passado 2 anos, comecei a treinar à série com o Nuno Telmo e com o David, que hoje em dia também ainda são os meus treinadores. Então, começaste a treinar com eles? Entraste numa escola? Ou... Entrei. Na altura era Surf Technique, hoje em dia é a APS, que é a Academia Profissional de Surf, e basicamente eles são como se fossem os meus segundos pais, que já maturam há quase 10 anos e devo muito a eles. E ainda continuam. Sim, exatamente. Explica-me lá então, tu entretanto... Tiveste, pronto, a crescer enquanto pessoa também, não é? Para além do surf. Sim. Mas isto já começa a ser quase tipo um desporto federado, não? Sim. Portanto, sim. Como é que seria quando... a tua rotina? A minha rotina era sempre, todos os dias eu tinha treinos de manhãzinha, antes das aulas. Muitas vezes eu não ia à primeira aula, mas como fazia parte da seleção nacional, não tinha faltas. E depois à tarde, depois das aulas, também ia treinar. Depois comecei a viajar, comecei a representar Portugal. E as coisas foram fluindo, comecei como cada é que, vez a viajar como mais. Como é que foste selecionada para a seleção? Sim, o meu primeiro campeonato já não sei o ano, mas sei que tinha pai de seleção, tinha pai 13, ou 13, não sei, tinha pai 13 anos e foi na Nicarágua. Já tinhas começado a viajar antes disso? Já tinha feito umas viagens. Ok, quando é que isso começou? Que idade é que tu tinhas quando essas viagens começaram? Tinha 12. Tinhas 12? Sim. E depois comecei a fazer uns campeonatos aqui, que era o Esperanças, o Billabong Girls e não sei o quê, e com os bons resultados. A seleção chamou-me e as coisas começaram a ir fluindo. E comecei a fazer mais campeonatos lá fora, a viajar mais, a fazer estágios com o Telmo e com o David. E foi assim uma coisa interessante. Explica-me lá então o que é um estágio para as pessoas que não sabem. Um estágio é basicamente, por exemplo, um estágio às Maldivas, onde treinamos 3 vezes por dia. Fazemos um primeiro surf, pá, e acordamos sempre às 5 da manhã, porque já é dia. Fazemos um primeiro surf, depois tomamos um pequeno almoço, depois analisamos as filmagens, depois vamos ao segundo surf, depois almoçamos e depois analisamos as filmagens e no final do dia há um terceiro surf também. Depois no final do dia analisamos as filmagens e é uma coisa, como estamos ali, as ondas são perfeitas, aquilo parece um skatepark aquático, são a perfeição total. As pessoas evoluem de uma maneira gigante. E pronto, um estágio é basicamente treinar intensivamente durante esses 15 dias que uma pessoa fica farta de surf, mas evolui de uma maneira extraordinária. Mas como é que é um treino de surf? Não é simplesmente vais para a água? Não, nós temos os nossos treinadores a analisarem-nos e eles já sabem quais é que são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Sim, principalmente se te seguem há tanto tempo. Exato. Sim. E basicamente o que eles fazem é, agora... vais 30 minutos para dentro de água, nós temos de ter relógio obrigatoriamente, agora vais 30 minutos para dentro de água e em todas as ondas vais só fazer cutbacks. Tu não sabes fazer cutbacks, então vais só fazer cutbacks até estar perfeito. Ok, depois desses 30 minutos, olha, nesses cutbacks tens de pôr o braço esquerdo um bocadinho mais levantado. Ok, de repente, quando voltamos a terceira vez, normalmente são sempre 3 tempos de 30 minutos, que é uma hora e meia, e basicamente... as coisas vão evoluindo, pois é, cada manobra tem a sua técnica, e eles estão lá para nos ajudar, por isso é que são os treinadores. Sim. E a nível de capacidade física, também trabalhas essa parte? É assim, eu já trabalhei muito mais, já, mas hoje em dia com a faculdade, com as viagens, com tudo, não tenho mesmo tempo para estar a fazer 3 vezes, que era o que eu devia fazer de ginásio, por semana, e não tenho esse tempo, infelizmente, mas também foi uma coisa que eu optei para a faculdade, porque acho importante as pessoas nunca pararem de estudar, E o surf é muito agir, e há dinheiro envolvido, e o skate, e viajar, e não sei o quê, mas isto um dia acaba, e de repente é preciso haver um plano B. Eu acho que as pessoas aí têm que estar com os pés acendo na terra e não... Eu vejo muita gente da minha geração acima que, do nada, chegam aos, sei lá, 28, 29 anos, e as marcas, do nada, dizem, bem, acabou, desculpa, queremos os mais novos, já não nos dá nada à marca... E eles ficam sem patrocínios e... Mas isso tem a ver com a performance ou mesmo só porque é menos young e menos hip? Porque o surf, por exemplo, nas mulheres, o surf dura, sei lá, pá, até aos 35, 36, máximo. Ninguém quer ver uma quarentona a surfar. Não é por isso, é porque as mulheres também, se quiserem ter filhos e quiserem criar uma família, depois ou fica muito tarde para o terem, ou então se o tiverem, vão perder o barco todo, porque... É 9 meses sempre a fazer surf, depois é para ir mais um ano e tal a tomar conta dos filhos, ou não se pode fazer surf profissionalmente a 100%, como se devia fazer. Mas pronto, também eu acho que é uma evolução. Sim. Mas, por exemplo, os homens, o Kelly Slater tem 47 anos e está no CT. Sim. E tem filhos, tem uma filha. Uhum. Mas pronto, porque ele já foi pai, mas ele não teve aquela fase de os 9 meses. Pois eu acho que o auge de uma pessoa está até pai aos 26 anos, que uma pessoa pode evoluir e depois começa a estagnar, basicamente, e a evolução já é muito mais devagarinho. E depois as pessoas, sei lá, por exemplo, no CT hoje em dia está cheio de miúdos novos. Sim. E os mais velhos, que mais velhos que são, têm 40 anos, que não são pessoas velhas, não, não é? Mas, não, mas já estão reformados do surf. Sim, exato. Sim. Exato. Sim. Pois, isso aí então mudam de modalidade também. Há pessoal que faz isso, não é? Sim, há muitos surfistas que jogam golfe. É pá, estás no meio da natureza também, é um bocadinho mais tranquilo, talvez. Exato. Quanto tempo é que te ocupa a vida de surfista? A vida de surfista? Sim. Ocupa bastante, porque eu, sinceramente, eu acho que não é uma rotina, eu acho que é um lifestyle. Sorry. Eu hoje em dia viajo muito, mesmo que não tenha campeonatos ou qualquer coisa que me prenda a esse sítio. Eu escolho um sítio para viajar sabendo que tem ondas, não vou para um sítio onde não tenha ondas. Faço todos os dias surf. Quando estou lesionada, pronto, não posso fazer, e aí fico... Como é que tu lidas com as lesões? És aquela pessoa que fica depois, tipo, preciso ir. Sim, não, sim. Não gostas de estar parada? Odeio estar parada. Eu acho um bocado hiperativa, odeio estar parada. E que bem que o diga à minha fisioterapeuta, que é a pureza, que eu acho que sou... Por exemplo, eu acabo de fazer uma lesão muito grave. Ela diz, olha, só se calhar pai daqui a um mês ou assim, e eu, na sessão a seguir, então, amanhã já posso fazer surf? E ela, não podes fazer surf. E eu, na sessão a seguir, então, amanhã já posso fazer surf? E ela, não podes fazer surf. E pronto, mas eu acho que também é porque todos os anos me lesiono e isto já está... Tu perguntas todas as vezes para ver se ela se esquece. Não, e com a tentativa de, esta semana já está muito bem. Mas não está ainda, porque... As coisas moram, leva tempo. Portanto, isso deve-te levar então imenso tempo, porque ainda para mais agora a estudar. Eu imagino que, por exemplo, na época das frequências ou assim, tu estejas a olhar para os teus apontamentos e a pensar, epá, não, queria era mesmo ir para a água. Não, isso acontece, mas também estudar foi a minha opção, que eu acho que no circuito que eu faço, que é o WQS, sou para aí mesmo das poucas pessoas que está na faculdade, a maior parte não está. Sei lá, por exemplo, eu estive agora no Senegal e não se fazia, é um sítio muito agir para se estar, para se ver e não sei o quê, mas estive lá quase 3 semanas em que também é bom tirarmos uma hora por dia para estudar, não? Eu acho que ir e aprendemos coisas novas, e foi o curso que eu escolhi, é uma coisa que eu gosto, por isso, claro que, por exemplo, agora tenho finanças e não gosto nada, mas... Sim. há sempre aquelas cadeiras chatas, sim. De contas e não sei o que é, que eu nunca gostei muito, mas chafo-me. Sim, a minha era estatística. Sim, é tratamento e análise de dados, já tive. Estás com a SPSS? Horrível. Jesus, essas coisas ainda continuam e eu já tirei o curso. Retroga que ninguém usa ainda. Sim, exato, eu já tirei o curso para aí há não sei quantos anos e isso ainda continua. Continua. Jesus. E então, o skate, por onde é que ele entrou? Eu imagino que o próprio meio em si também puxa, não é? Exato. Tu a tentares fazer coisas novas. Exato. O skate entrou, foi um bocadinho para brincar. Não, nunca sequer pensei, vou levar isto à sério. Nunca. Foi mesmo, comecei a andar de skate normal, que é, sei lá, street, é dar saltos e não sei o quê. E na altura tinha 14 anos e magoava-me e nem queria saber. Pronto, as pessoas vão ganhando medos. E passado, depois eu, quando é, depois houve uma viagem que eu fiz à Austrália em que parti o pé. E quando voltei... Mas uma partiste o pé a fazer skate? Não, foi uma espida. Estava num trampolim com uma pessoa muito mais pesada do que eu. Ou seja, ela saltava um bocadinho e eu voava. Sim. Claro que correu mal. Ah, e pronto, acabei com o pé partido. Sim. E depois quando voltei, eu na altura que andava skate normal, mudei para um skate... Pronto, que é um surf skate, que é mais para curtir. Um longboard. Sim, é mais para curtir e não sei o quê. De repente começaram a construir um skate park ao lado da minha casa, que é o Parque das Gerações. E eu pensei, vou começar a ir com calma. Isto foi muita gira, isto é parecido com o surf. E na altura andava com um carver e depois, passado um ano, o pai do Filipe Ledo, é sócio de uma marca que é Smooth Star, que hoje em dia sou patrocinada, virou-se: olha, tenho aqui este skate, quero imenso que tu experimentes, não sei o quê. E pronto, experimentei, adorei o skate, assinei contrato com eles, hoje em dia continuo com a marca. E de repente comecei há 2 anos. De repente o dono da marca, um australiano, ligou-me: olha lá, vai ver uns mundiais de skate, o que é que tu não fazes? E eu: isto de skate é só brincar, não sei o quê, estou focada no surf. Ele: não, mas eu acho que tens imenso nível e aqui acho que vai correr bem. E uma coisa é certa, o surf é muito agir, mas é um desporto muito ingrato, porque nós viajamos para o outro lado do mundo e de repente as ondas estão uma grande porcaria, temos 20 minutos para provar que somos bons e a onda nunca está no sítio certo, ou então está a maré vazia e está a fechar de uma ponta à outra, e mesmo que seja uma surfista pior do que nós, acaba por passar o IT, é a coisa mais frustrante do mundo, tivemos a treinar imenso tempo para aquele campeonato. E no skate é certo, eu o primeiro campeonato nunca tinha competido no skate, meti os meus fones, óculos escuros, estava no meu mundo, ouvia o tempo, fazia o que eu sabia, como aquilo era tudo igual, as coisas correram também, ganhei para aí 4 etapas e pronto, sagrei-me campeã. E foi bom. Foi fixe. Pois lá está, porque de facto a grande lição que eu apanhei no surf, lá está, enquanto filthy casual, é que tu podes achar-te o maior surfista de sempre. Tipo, sempre que eu entrava na água a pensar, vou partir isto tudo, levava sempre porrada da minha natureza. Sempre! Pá, tu... Lá está, o surf consegue ser bastante ingrato. Dá-te muitas felicidades, não é? Quando as coisas correm tudo certinho. Então claro que sim. Está o karma todo alinhado, estás a ver? Não, e o surf eu acho que, sinceramente, é do único desporto que depende totalmente da mãe natureza. Isso é uma coisa mágica, é incrível, é... Ficámos no mar à espera das ondas, as ondas nunca há uma onda igual à outra. Exato. Por isso é uma conexão gigante que os surfistas têm sorte de ter. Mas pronto, realmente em competições acho ingrato. Sim. E por isso eu acho muito interessante esta a piscina de ondas, que agora que entrou para o circuito mundial. Acho que tira um bocado a piada, porque é muito agir ver um hit em que de repente faltam 20 segundos e o surfista que estava em quarto lugar passa para primeiro, faz uma onda e sente mesmo a onda e fica: ganhei. Sim. Mas pronto, realmente, havendo só uma etapa, eu acho que é interessante, porque aí dá para perceber quem é que lida bem com a pressão, quem é que é o melhor e quem é que realmente é melhor tecnicamente, melhor em tudo, porque a quem onda é que se adapta melhor, não é? Exato. Sim. Pois, onde é que é então essa piscina de ondas? É a piscina do Kelly Slater. Ok. Na Califórnia. Sim. Faz parte agora do CT, é uma etapa do CT. Ok. Sim, isso há de mudar um bocadinho o panorama, não é? Porque sendo tudo certinho. Mas pronto, eles no ano passado fizeram essa experiência e é giro ver os primeiros hits, mas depois aquilo é uma seca, porque é um de cada vez, demoram 5 minutos sempre a apanhar cada uma onda, então uma pessoa fica ali a viver o dia inteiro, porque uma onda tem que ir, depois a máquina tem que fazer não sei o quê, depois só passado 5 minutos é que vem. E aquilo é uma seca esperar. Sim. Mas pronto. Qual é que é de todos os sítios em que tu estiveste, em que fizeste competições, isso, para as duas coisas, portanto para o skate como para o surf, qual é o que foi o melhor até agora? O melhor em termos de ondas foi a Indonésia, sem dúvida. Tem ondas incríveis e tem uma vibe brutal. Está bem que hoje em dia já está a ficar muito comercializado, industrializado, e que já está a estragar um bocadinho. Mas se eu escolhesse um sítio para viver e se trocasse Portugal, que eu nunca trocar, mas se trocasse a Austrália, sem dúvida. O único problema é que tem muitos tubarões. Pois, e não só. Sim. Aquelas alforrecazinhas também não são. Sim, e aranhas. Oh, e... Jesus. Uhum. Sim. Mas tu estavas a dizer que estava a ficar demasiado comercializado. Achas que isso é uma coisa má para o surf? Ou é má para o destino? Eu acho má para o destino, porque lembro-me que a primeira vez que eu fui lá jantava por 1 euro, alugava uma moto por 2 euros por dia e a gasolina enchia o depósito por 50 cêntimos. Agora, hoje em dia, é impensável. Sim. Claro que é baratíssima comparar com Portugal, mas não é, já não é nada. E vê-se mais australianos e americanos do que locais. Isso eu acho que me mete um bocado de pena. Achas que não, o próprio local não está a ser tão aproveitado pelos locais, é isso? Não, não está, está a ser tudo, porque aquilo é tão barato, então, e como é tão bom, que está a ser tudo comprado por australianos e pessoas de fora, então eu acho que estão a estragar um bocadinho. Ah, ok. E quanto a skate? Quanto a skate, foi o meu local preferido é o Japão. O Japão? A sim. Sério? Então? Porque foi onde eu ganhei o título e fiquei lá quase um mês e tal, já nem sei, fiquei lá imenso tempo e fiquei com uma amiga minha que é Nagisa, que é com a família dela, ninguém sabia falar inglês, foi assim um bocado um filme, foi engraçado. Fazer muitos gestos. Sim, tive que aprender os básicos de japonês, senão não me safava e de repente... Então não estiveste em Tóquio? Estive em Tóquio. Ah, é Tóquio. Estive em Tóquio, mas tive... O campeonato de skate foi em Tóquio e fui para lá para um campeonato de surf e um de skate. O campeonato de surf foi em Shiba. E esta minha amiga eu conheço a partir do surf. Mas depois fiquei lá mais tempo para fazer o campeonato de skate. E então ela, com os primos, sei lá, ela tentou-me explicar quem é que eles eram, mas ela também não fala muito bem inglês. Estão todos com cartazes a dizer Portugal, Mariana, Maria. E depois quando eu ganhei foi muito giro. Foi uma vibe incrível. Povo muito civilizado. É sem dúvida um povo muito, muito, muito civilizado. Onde, pronto, não há sujidade, não há lixo no chão, é impensável sequer alguém pensar em mandar uma beata ou uma pastilha elástica para o chão, leva logo uma multa. E também eles não pensam, porque eles são tão civilizados que nem pensam fazer isto. E se virem alguém mandar, nem vão lá reclamar, eles apanham e metem eles no lixo. Mas pronto, mas depois são um bocado estranhos, são diferentes de nós. São um bocado estranhos, então. Eles têm assim uma cultura, por exemplo, uma coisa que eu fiquei... o que é que está aqui a passar? Então, eles para tomarem banho, eles enchem a banheira com água e estavam banho todos na mesma água. Ou seja, eu tive a sorte que eles ao menos respeitavam e eu era sempre a primeira, mas depois ia a família, ia tipo o pai a seguir a mim, depois ia a mãe a seguir a mim, todos a tomarem banho na mesma água. E eu, que nojo, não conseguia. Pai, é que lógico, vá. Não conseguia. Sorte é que eu era sempre a primeira, mas houve um dia que eu cheguei a casa um bocadinho mais tarde, fui fazer turismo com uma amiga minha australiana e perdemos, depois a chamar um Uber, era com as letras do japonês, não percebíamos nada. Sim. Então chegámos a casa um bocadinho mais tarde, e eu, quando eu cheguei a casa, percebi que eles já tinham todos tomado banho, e eles só diziam, Mary, shawa? Shawa? E eu, não, I'm good, thank you. No. E eles, shower, it's okay. E eu, não, eu estava amanhã, não se preocupem. No, go. E eu, insisti tanto que eles disseram para eu não ir. Eles, ok, just go sleep. E eu era incapaz de entrar, nessas coisas são muito enojado, não consegui. Depois minha família inteira ter tomado banho, a água já ia estar preta, não consegui, não dá. Ai, que horror. Então, mas... sim, eu já conheci essas vá, tradições, esses costumes. Não, pois é, que acordam todos, acho que eles trabalham imenso, então acordam às 4 da manhã e de repente à espera de um pequeno almoço, tipo cereais com leite, não. É logo um bife para a mesa, arroz, vegetais, e eu, comer isto às 4 da manhã. Pois é, uma coisa gira, mas acordam muito cedo e vão trabalhar. Eles a meio do dia fazem uma sesta. Eles estavam a ser uma sério? Hora. Uhum. Fazem uma sesta de uma hora. Depois acordam e continuam a trabalhar. Ah, mas, que fez? Mas... Também quero. Não me importa. Mas eles vão trabalhar às 5 da manhã e chegam a casa às 8 da noite. É horrível. Eles vivem para trabalhar. Pois, é uma cultura também muito orientada para o trabalho. Uhum. Né? Yeah. Sim. Onde é que tu gostavas de ir? Onde é que eu gostava de ir? Uhum. Um sítio que eu nunca tenha ido. Uhum. Polinésia Francesa. Mas não chegaste a ir lá? Não. Eu também não, atenção, eu estou aqui a dizer, ai, não foste lá. Adorava, acho que eu... Tenho uma amiga minha de lá, que tenho, por acaso tenho três amigas francesas que fazem o circuito, estão-me sempre a convidar, mas realmente não tive a oportunidade de ir e acho que deve ser um sítio paradisíaco, inacreditável. Pelas ondas, tem ondas incríveis, dá para ver, pelas filmagens e não sei o quê, e acho que todos os campeonatos que já houve lá, todas as pessoas que foram dizem que é dos sítios preferidos. Eu quero mesmo experimentar porque os locais são muito simpáticos e é tudo muito agir. Tu então que já viajaste muito. Sim. Qual é que achas que é a grande diferença entre a mentalidade virada tanto para o surf como para o skate e este tipo de desporto no geral, vá, diga-se. Porque acho que ainda cá ainda está tudo englobado na mesma coisa, não são tão modalidades tão diferentes. Com lá fora, qual é a grande diferença que tu vês? A grande diferença entre o surf e o skate, sinceramente eu acho que... Por exemplo, no skate, numa competição de skate, mesmo que eu vá com alguém que seja melhor do que seja pior do que eu, e se essa pessoa acertar um truque inacreditável, vai estar toda a gente... Mesmo que ela... No surf, não. No surf, vemos uma pessoa que esteja no nosso suíte, só pensamos, cai. E eu acho que no skate eles puxam tanto e gritam tanto e sentem mesmo aquilo, e de repente no surf... Claro que é uma vibe boa, mas não tão boa como a do skate. Eu acho que o skate aí ganha, porque eles realmente puxam muito uns pelos outros e não é nada daquilo. Como ela ganhou, já não vou ser campeão. Não, eles ficam contentes porque o outro foi campeão. Não é por aí. Achas que também tem a ver com o facto da distância do público? Porque o skate está tipo... O pessoal do skate está mesmo ali juntinho, não é? Podes mandar um tralho para cima deles. Não, claro que sim. Eu acho que sim. Eu acho que também tem a ver com isso. Pela proximidade que o público está com os skaters e como os skaters estão um ao lado dos outros quando estão a competir. Mas é giro de ver. E eles podiam ficar tipo, pá, fogo e agora vou... Não, mas eles puxam tanto uns pelos outros que isso é o que faz evoluir mais o desporto, eu acho. E que faz mais crer que as pessoas... Ok, se ele acertou este truque muito bom que eu nunca dei na vida, eu agora também vou ter que acertar, mesmo que falhe 100 vezes, eu vou ter que acertar. Puxam muito mais, eu acho isso muito mais interessante. Então, estás a dizer que o encorajar as pessoas, o puxar pelas pessoas, é muito melhor do que aquele sentido de competição, não é? Aquela cena do vou-vos lixar a vocês todos e vou partir isto tudo, não é? Sim, no surf acontecem coisas muito feias, nos hits. Por exemplo... Faltam 5 minutos, eu tenho a primeira prioridade sobre a surfista, e eu estou em segundo lugar, por exemplo, eu tenho a primeira prioridade sobre a surfista que está em terceiro lugar, ou seja, ela está a perder e está a precisar de uma onda de 2 pontos, ou seja, é só pôr-se em pé e dar uma manobra. E como faltam 5 minutos, eu tenho a prioridade sobre ela, eu vou marcá-la para ela não fazer mais ondas. E isto acontece muito e O que é isso, marcá-la? Ou seja, é ir para cima dela, tipo, ficar mesmo ao lado dela, e como eu tenho a primeira prioridade, eu posso escolher a onda que eu quiser ir, e se vier uma onda boa, eu vou na onda e ela não vai. As chances dela passar-me à frente são muito reduzidas, porque ela fica quase incapacitada de fazer uma onda. Porque primeiro, o psicológico aí começa a afetar tudo. Temos uma pessoa que está à nossa frente, sempre a marcar-nos, sempre ao lado, sempre a remar connosco. Aí começamos logo a stressar. Ah, ok. Portanto, apesar de tu teres prioridade... apesar da outra pessoa ter prioridade, imagina, tu podes sempre fazer peling ao lado dela? Sim. Ah, ok. Isso é bem da mal. Pois é. E isto acontece tantas vezes e é feio. Pois, é um jogo de psicologia... É estratégico o surf. Sim. Enquanto que o skate é um bocadinho mais tipo, agora vais tu? Sim, e no skate depende só mesmo da pessoa em si. Não depende do... Não dá para fazer interferências, não dá para lixar os outros, basicamente. Sim, sim. A não ser que estejas tu no público a fazer reflexos na cara da pessoa. Sim, exato. Mas e em relação, por exemplo, a um campeonato cá versus um campeonato lá fora? Tu vês alguma diferença no tipo de público? Ou até no tipo... Vasco, não, isso sim. Vejo? Sim, por exemplo... Califórnia vive o skate como ninguém, não, nem se pode comparar. Há um campeonato de skate, estão para aí, sei lá, não tenho noção, mas estão para aí 3 mil pessoas a ver. Cá em Portugal, pronto, estão, sei lá, tem um campeonato de skate, estão 500 máximo. Não, sim, sim. Mas pronto, é uma cultura diferente também. Eu acho que a nossa cultura de skate ainda é muito pequenina e mesmo o surf está a crescer aos bichos, mas também... Portugal vive para o futebol, não vive para o surf. E pronto, mas eu acho que os dois esportes estão a crescer e as coisas também estão a correr melhor. Achas que também é um desporto que é muito masculino? Eu acho... Os dois, aliás. Porque lá está, quando uma pessoa pensa numa miúda que faz surf... E skater, sim, é Maria Rapaz, como é óbvio. Sim, o skater é o Maria Rapaz. Uma miúda de calças largas, boné virado para trás, camisa na cintura. Quando é uma miúda a fazer surf, é o biquinizinho e o fio dental. Exato. Em cima da prancha, que para mim nunca me fez sentido nenhum, porque exato. Obviamente que ninguém faz surf. Sim, exato. Mas... achas que há ainda muito essa imagem da pessoa que faz... Eu acho, por exemplo, a quantidade de bocas que eu recebo no skatepark. Por exemplo, é isso que estavas a dizer. As miúdas, normalmente as skaters são todas dreads e bonés e não sei o quê. Eu e não, vou dread ainda se usa? Hã? Dread ainda se usa? Sei lá. A mim chamam-me beta, por isso não... Por isso não sou assim. Esta linha. Estou sempre a receber bocas. Betinha da linha, não sei o quê. E pronto, usam todas bonés, eu uso um chapéu e vou de óculos escuros e toda a gente goza, mas pronto, nem quer saber, cada um tem o seu estilo e cada um sabe de si. Sim, claro. Eu sinto-me bem assim, por isso... Mas sim, ainda vem muito... E até as pessoas mais velhas, quando eu sou skater, ainda ouço boca, ah, que horror, isso não é para rapaz. Eu, não é. Ainda, a sério? Claro, dizem isso? Dizem. Há muita gente que ainda... Ou então dizem, que espetáculo! Mas pronto. Isso foi bué à língua, só para avisar. Isso foi bué à língua, não ouvi uma coisa mais à língua há muito tempo. Está bem, mas a linha de Cascais é a linha de Cascais. Exato, sim. E, por exemplo, no surf, notas ainda também a cena do... porque... Se tu reparares, o físico das surfistas profissionais que tu vês para aí são pessoas atléticas, não é? Tem um atleta... Não, e sim, o surf é um desporto muito mais profissional. Muito, mas tipo 300 vezes mais profissional que o skate. Porque no skate eles realmente não... Muita gente não tem treinadores, não faz aquilo porque adoram fazer e... E no surf, não. O surf, se quisermos levar-te a sério, temos que ter treinadores, temos que ter câmaras, temos que ter treino físico, se calhar treino psicológico. E no skate, pelo que eu vejo a nível nacional, aqui, não há nada disso, nada. Não, é uma vibe diferente. Sim. É tirado da rua, não é? Exato. Literalmente. Exatamente. Mas antes viam o surf como se fossem os vândalos e os rebeldes, não sei o quê. Hoje em dia não, também é só betos. Sim, também é só betos. Betos da liga. O estereótipo que é o polícia versus o skater. Sim. Ainda há disso? Ainda. Ainda há disso? Ainda. Portanto... Quer dizer, eu vou ser sincera, eu não, nunca apanhei. Mas eu sei que há, já vi os amigos meus a darem corrimões e de repente aparece a polícia. Pronto, não sei, mas ainda há muito disso. Ainda há muito. Ainda há... Engraçado, porque assim, tu pensas, uma pessoa está no skatepark, tudo bem, eu acho que aí eles também não se metem. Não, aí não, mas os polícias chateiam-se quando... É que, por exemplo, os skaters aí são um bocado mais rebeldes e fazem, por exemplo, vamos saltar um corrimão... De um condomínio privado, parece muito agir. Mas pronto, pois claro que a polícia aparece. Porque fica tipo. Não, é tipo um desafio. Não, eles olham para um corrimão. Eu não sou skater de street, por isso eu não posso Sim. estar a falar, mas eu sei que eles olham para um corrimão, não para agarrar e descer escadas. Eles olham. Fogo, isto aqui dava um. É um sliding. É um slide incrível. Eles nem querem saber se o sítio é privado ou não. Eles vão e vão fazer até conseguirem fazer. E de repente, pronto, há uns têm azar que apanham a polícia e outros não têm. Pois. Sim. E depois imagina as pessoas também a telefonarem para a polícia. Uhum. São aqui uns vândalos. Exato. Não, estas ainda veem muito o skate como os vândalos. Sim, os vândalos. Engraçado. Porque de facto, quando a pessoa me perguntou, ah, mas isto acontece, o polícia vai atrás do skater, eu é que fiquei naquela. Eu sinceramente, eu nunca vi. Uhum. nunca vi um. Porque tu vais, por exemplo, ao Rossio ou a Sim, estou sempre a andar, sim. Vês certos sítios em que está a pessoal a treinar e. Uhum. Eu acho que isso só acontece mesmo quando são sítios privados ou. Mas é que eles. Realmente eles olham para aquilo e pensam, isto é um corrimão gigante, eu vou dar este corrimão, nem pensam o sítio que vão fazer. Sim, só estou a pensar, é tipo, quanto tempo é que eu me aguento daquele corrimão? Exato. Se for como no snowboard, então é, sim, é igual. Quando tu começaste então a fazer estes campeonatos? Sim. E isto foi ganhando tipo velocidade, não é? Começaste a engrenar a primeira, a segunda, a terceira. Alguma vez te tinhas mesmo visto, apesar do teu avô ter perguntado se querias ser mesmo profissional? Eu sempre que fazia um desporto levava aquilo à séria e sempre fui muito determinada nisso. E sempre quis ser a melhor e quando o meu avô, e eu já queria só fazer surf, e quando o meu avô me disse, perguntou, eu disse claro que sim. E eu sei que na altura havia miúdas que treinavam comigo, que tinham muito mais jeito, muito mais talento do que eu, mas realmente eu ia todos os dias antes das aulas e todos os dias a seguir às aulas, e eu acho que aí foi que houve uma evolução gigante, porque eu queria mesmo aquilo e adoro fazer surf, tenho uma pica descomunal para fazer surf e não passo um dia sem surfar, e se passar é porque estou lesionada ou estou doente. Sim. Mas ou é não uma haver coisa... ondas. É uma... Sim. É uma coisa que tem... que vicia, não é? É. Porquê que achas que vicia? Não sei, eu acho que é muito bom primeiro. Eu já não lembro bem como é que foi a minha primeira sensação, mas pôr-se em pé em cima da prancha, de repente saber cortar a onda e de repente começar a ganhar velocidade e depois já saber dar uma manobra, ficamos todos contentes e de repente quando começamos a dar mais manobras ainda mais contentes e quando conseguimos, por exemplo, eu mesmo que não tenha a minha prancha comigo, mas vejo aquelas ondas mínimas que estão na areia, eu penso assim, estou com os dedos a surfar a onda, tipo, pumba, aéreo aqui, pumba, um reverse aqui, não sei. Porque acho que vicia tanto porque é mágico, não sei explicar. É uma sensação incrível. São para aí 4 segundos que estamos, 4, 5, 6, não sei, são poucos segundos que estamos numa onda. Mas esses segundos valem ouro. Sim. No skate é a mesma coisa? Ou é mais a cena do... Não, no skate, como é tudo igual, eu acho que não é tão mágico, porque eu ando, como já disse, eu não ando em street, eu ando em skateparks, em rampas. É tudo feito pelo homem, ou seja, como é sempre igual, há ali aquele certo momento, claro que é incrível e há sempre uma evolução que uma pessoa pode fazer, mas eu acho que o surf aí ganha e eu sempre gostei muito mais de fazer surf do que skate e continuo a gostar mais. Mas também porque foi o desporto que eu escolhi, é o desporto que eu tenho mais a ver. O skate foi mais para complementar. Sim, sim, sim. Achas que houve uma evolução entre... Quando começaste a fazer skate? Sim, houve uma evolução no surf. No surf? Houve, sem dúvida. Em que sentido? Porque, como já disse, fazia sempre em rampas. E nas rampas conseguia treinar exatamente os movimentos que ia fazer dentro de água. E como eu faço, que é o surf skate, que faço com a Smooth Star, que é tem um track diferente... Que é mesmo, é aquilo que diz mesmo, Smooth Star Skateboards for Surfers. Porque é mesmo para treinar. Ok, sim, para treinar o chamado carving, não é? Exato. Sim, sim, sim. Ou seja, eu estou a tentar explicar isto de forma audível, porque eu estou a fazer o movimento com a mão, mas eu sei que as pessoas não me estão a ver. Portanto, é aquele ondular, não é? Que uma pessoa faz quando está com uma prancha, independentemente Exato. De ser skate ou com a prancha de surf. E onde é que... Então, tu disseste que te vias como manager de uma sim. marca. Eu... Sim. Porquê? Porque achas que quando chegares tipo aos 28, a tua carreira já não vai ter a mesma pica? Ou... Não, não é a minha carreira não vai ter a mesma pica, mas eu... Sei lá, eu por acaso eu sempre sonhei... Eu tenho namorado há 4 anos e eu acho que as pessoas também vão crescendo. E sei lá, eu estou com ele e imagino-me com ele futuramente e vejo-me... Por exemplo, eu tenho um irmão e quero imenso ter filhos. Acho que quer ter pai 3 ou 4 filhos e o certo depois como um dia acaba, preciso ter um trabalho estável e eu acho que... E eu entrei neste curso... Ok, vamos andar com isto para a frente. Havia umas cadeiras que odiava, mas outras que adoro. E percebi-me que afinal isto é muito agir e já estou a adorar. E vejo-me imenso mesmo futuramente a trabalhar num, sei lá, ou ser team manager de uma marca, tipo escolher o time e fazer tudo o que eles precisam e ver e organizar o que é que eles vão ter que fazer. Sim. E campeonatos, viagens, tudo. Uhum. Ou então, mais na parte de marketing estratégico, perceber porque é que a marca está má e fazer uma estratégia toda nova para a marca e acho isso também muito interessante. Sim. Qual é a influência que achas que as marcas têm para a carreira de um surfista? Hoje em dia é imenso. É imenso? É imenso, porque fazer estas viagens todas é caríssimo. Sim. E se um bom surfista quer viajar e não sei o que, é preciso de patrocínios. Uhum. E hoje em dia as marcas pedem... É uma coisa que é boa e que não é boa, que é... Eles pedem muito conteúdo no Instagram. Porque as redes sociais estão ao rubro. Sim. E isso é bom, mas leva aquele lado mau para as miúdas. Porque há muitas miúdas que têm um talento gigante, mas pronto, não são muito giras ou não têm uma imagem tão boa. Depois não conseguem os patrocínios bons porque as marcas viram-se. Pá, não, ela não vai vender nada, não vai vender produto... Mas esta miúda é muito melhor surfista do que a outra. Está bem, mas a outra é muito mais gira, por isso vamos pôr ela no time, porque ela é que vai vender. Sim. E aí é um bocado sexista, porque nos homens não. Se o miúdo for muito bom, eles querem o miúdo e nem olham para a cara do miúdo. É só... Ah, sim, sim. Isso aí é muito sexista ainda, o surf. Mas pronto, acho que é em tudo. E hoje em dia está a haver um crescimento gigante nas redes sociais. Mas... Veste, portanto, tu enquanto tanto surfista como skater, explica-me mais ou menos como é que funciona. Tu começaste a ter aulas, começaste a competir e as marcas vieram ter a ti ou foste tu que tiveste a fazer pitches e... Houve muitas que vieram ter comigo, mas houve poucas que eu... Claro que tenho que fazer um currículo todos os anos e mando e não sei o quê. E houve algumas que fui eu que te... Que abordaste? Aham. Ok. Eu pergunto isto porque eu imagino que em Portugal seja um bocadinho diferente de nos outros sítios porque somos tão pequeninos. E o que nos torna pequeninos, eu acho, é uma mentalidade horrível que nós temos. É muitos surfistas têm patrocínios por cunhas. E isso aí é muito feito se ver. E mais vê-se muito cá. Porque ele agora assinou com esta marca porque o pai é amigo do CEO da marca cá em Portugal e o miúdo não, se calhar não vale assim tanto como um miúdo que não tenha contactos. Sim, sim. E então... Pois, isso. Então essa pessoa que o acunha acaba por ter mais oportunidade para viajar. Sim. Ok. Por exemplo, para participar num torneio que seja patrocinado por uma grande marca, não é preciso estar obrigatoriamente... Patrocinado por essa marca, certo? Não, claro que não. Claro que não. Não, é só... Estava a pensar que se calhar isto ainda seria como uma UFC, que agora era tudo Reebok e não sei o quê. Ok, e o que é que achas que precisávamos de melhorar cá no panorama do surf? No panorama do surf, acho que devia haver mais miúdas do que há. Porque já está a evoluir mais, mas somos muito poucas. E acho que... Mesmo as miudinhas pequeninas já deviam acreditar e deviam assumir as coisas e bora, vamos já tudo. Achas que temos uma mentalidade que não alimenta isso? Acho porque, por exemplo, eu já representei Portugal muitas vezes e nós tínhamos sempre a mentalidade de vamos com o australiano, vamos perder porque ele é australiano. Não, nós estamos aqui é para ganhar e o nosso grito é viemos cá para quê? Para ganhar, para quê? Para ganhar. Portugal. Mas nós sentíamos isso quando estávamos a dar o grito, mas eu acho que agora, a evolução dos anos, estamos muito melhores como seleção. Mas de antes era, ainda temos uma mentalidadezinha de vou contra um californiano, um havaiano e um australiano, e então... somos reduzidos, sim, ao facto de sermos um país. Não, e depois mete pena, claro que não é culpa, e eu sei que a federação está a fazer um esforço gigante para arranjar contactos e não sei o quê, mas é ridículo como é que o surf, sendo um desporto olímpico, que vai ser, nós quando viajamos com a seleção, eles tentam nos dar as melhores condições, como é óbvio, mas eles não têm verba para nada. O Estado não dá verba nenhuma para nada. E eles vêm-se muito limitados a... E de repente estamos a viajar e vemos as outras equipas com psicólogos, com médicos, com uma equipa gigante por trás, com filmmakers. E nós não, nós vamos só com três treinadores, para a equipa toda. Sim. E o treinador é um médico também, porque não há verbas para... E pronto, isso é triste de ver. Portanto, achas que... Porque se fosse futebol havia dinheiro para tudo. Ah, sim. Havia dinheiro para tudo, mas sendo surf, mas é ridículo, porque o surf, como é um desporto olímpico, devia estar agora no auge, e cá em Portugal o governo não dá verbas para o surf. Pois, porque lá está, é preciso fazeres um certo investimento, não é? Para que as pessoas que sejam envolvidas também estejam... Não, por exemplo, no ano passado, a equipa júnior, para ir ao Mundial de Júniores, que foi na Califórnia, tiveram que arranjar patrocínios de fora, e foi tudo à última da hora, porque a federação não tinha dinheiro, não havia dinheiro para a equipa toda e para a Califórnia. Eles disseram, olha, já não vamos à Califórnia, até que conseguiram arranjar patrocínios de fora. Mas deviam ter dinheiro. Eu sei que o Aranha, que é o presidente da federação, o Miguel Moreira, estão a fazer um esforço gigante e deviam estar a ser muito mais recompensados por isso. Mas é triste ver como o Estado não dá verbas nenhumas. Mas pronto, parabéns a eles, estão a fazer um esforço gigante para levarem o surf ainda mais acima. Achas que também o facto de... lá está... As redes sociais também devem ajudar um bocadinho nisso, a dar mais visibilidade ao vosso desporto, não é? Sim. Isto agora já não é tanto aquilo que as pessoas só veem o futebol porque é o que dá na televisão. Tens notado algum maior reconhecimento por causa disso? Tenho, porque hoje em dia as marcas pedem mais conteúdos no Instagram e sempre faço uma viagem, tenho que fazer um videozinho para o Instagram e não sei o quê. Tens que fazer então conteúdo que fazer obrigatório, para as marcas? Obrigatório. Ok. Então és quase como um influencer também. Exato. Sim. Ok. Exato. E és tu que escolhes o conteúdo? Sou eu que escolho. Há umas marcas que é, por exemplo, dos meus patrocinadores, eu tenho uns contratos, agora tens que fazer 3 posts por semana, agora tens que não sei o quê. Mas depois há marcas que aparecem, tipo, aleatoriamente a dizer, olha, oferecemos-te este produto, pagamos de X e vais ter que tirar 3 fotografias, mandas para nós primeiro e depois nós é que decidimos qual é que vais pôr. Isso são eles a escolherem. Sou eu que tiro as fotografias normalmente, mas são eles a escolherem qual é que vai para o Instagram. Qual é que eles acham melhor com a estratégia que eles querem. Sim. Mas pronto, a nível de patrocinadores que eu tenho, sou eu que escolho. És tu que és a criativa, sim. Isso deve ser até bastante fixe para o teu trabalho de marketing, não é? Eu estou a gostar. Sim. Estou a gostar. Isto agora só para ir um bocadinho mais a fundo. O que é que achas que te levou até cá? Já deu para perceber que és uma pessoa que não faz as coisas por meia medida. Mas o que é que achas que foi o motor? O motor? Sim. Foi só adrenalina? Não pode ter sido só isso? Não, foi adrenalina. Os meus amigos chamam-me completamente maluca. Pronto, mas isso... Foi a loucura, foi o querer, A partir do momento em que tu entras no skate, ficas com essa reputação, pode? Não, há coisas que eu faço, não tenho muita noção. Pronto. Tipo, tirar-me de um... Havia uma coisa no ginásio que era para ir de 3 metros de altura para uma coisa de esponjas, mas iam dar cavalhotas para lá, e eu decidi, a coisa de 3 metros, saltar cá para baixo, claro que partiu o pé, foi só estúpido. Pá, estavam lá as esponjas, era suposto amortecer a queda. Sim, mas pronto, eu achei que aqui as esponjas eram muito fundas, e eles, não saltam, é tranquilo, é esponja, Fiquei no chão, parti o pé. Essa foi a segunda vez que partiste o pé, então? Já parti várias vezes. Qual foi a maior lesão que tu tiveste? Agora já que estamos a entrar por aí. A maior lesão? Não sei, já tive tantas. A partir de costelas, já fiz traumatismos na cabeça. Já levei uma facada. Já levaste uma facada? Já. Jesus, mas espera, isso não... Foi há pouco tempo. A sério? Aham. Mas quê? Foste roubada? Não, foi um... Cenas de notícias e tudo. Foi um homem que me tentou violar. Eu oh, não, Jesus. Eu okay. não deixei, basicamente. Sim. Reagi primeiro, dei-lhe uma joelhada... Na... Pronto. Sim. Nos e... tomates. Sim, nos tomates. Então... E, basicamente... Quando eu dei a joelhada, ele estava a cair e espetou uma faca. E pronto, perfurei a bexiga, levei imensos pontos internos. Oh, ainda estou a recuperar, faço fisioterapia. Jesus. Mas pronto. Isso deve ter sido... Isso é traumatizante, quase. É, mas já passou. Já sim. foi... Deixaste tive, tive muita sorte sim. lá no fundo. Sim. Tive muita sorte e depois eu fiz um post no Instagram que foi notícia para o mundo inteiro. Eu tinha amigas minhas na Argentina a dizer: Mariana, tu estás a aparecer no telejornal cá na Argentina, não sei o quê. Tipo, uau. Surfista portuguesa apunhalada, tipo, coisas assim. Boas. Na Austrália, todos os sítios da América Latina apareceu. Sim. E o feedback foi realmente muito bom em termos de recebi 3 mil mensagens que hoje em dia nem as abri, mas abri de mulheres que mandaram mensagens a dizer que tinham sido mesmo violadas, nunca contaram a ninguém. E eu servi meio de inspiração para elas e fiquei contente de ter feito o post. Sim, fogo, isso deve ter sido mesmo assustador. Eu nem sequer sabia, desculpa. Não, eu acho que isto por acaso é importante também o. Trazer esse... Não ter medo de falar sobre esta situação. Sim, eu não tenho medo e não é uma coisa que eu tenha vergonha, porque eu acho que agi bem. Recebi, ah, sim. E eu recebi, mas mesmo assim recebi muitos comentários de gente estúpida do género: estavas a andar sozinha no perdão, o que é que estavas à espera? E eu, calma, estou em Portugal, que é um país de primeiro mundo, não estamos num país árabe ou uma coisa assim, eu sou mulher, mas posso andar sozinha, estava a chegar a casa. Sim. E também recebi, sei lá, comentários... Mesmo de mulheres a dizerem, tipo, estavas mesmo à espera do quê? Coisas assim. Uau. E eu, uau, realmente. É. Uma mentalidadezinha pequenina, pessoas nunca viajaram nem... Ah, sim, não é preciso viajar. Basta sim, ter dois dedos de testa nesse exato. Aspecto, não é? Que se fosse um homem sozinho num paradão... Sim. Não haveria perigo. Uhum. É algo... Não, e depois, foste tu que provocaste, eu... Como assim? Não fui nada. Quem é que comenta isso? Não, mas... E o pior disto tudo é que, por exemplo, isto foi o caso do PJ e não sei o quê, e o PJ do caso disse-me assim: Mariana, prepare-se. Nunca apanharam a pessoa que fez isto, mas se apanharmos a pessoa que fizer isto, prepare-se, você vai ao tribunal. Vão dizer que a Mariana estava com os copos, com um top... Revelador. Fiz-me a ele. Eu ataquei primeiro, ele só se defendeu em legítima defesa. E ele tinha uma faca. Sim, mas ele defendeu-se em legítima defesa porque eu atingi os órgãos genitais dele e ele se calhar pode nunca mais ser pai na vida. Ai, meu Deus, a sério. E isto acontece em Portugal no século XXI. Infelizmente não é só cá. Não. E isso temos muita sorte. Vamos aqui ao lado que é Marrocos, aquilo das mulheres são tratadas abaixo de cão. E não só, vês os casos sim. de... Sim, com o juiz, não sim, sei o quê, é ridículo. É um... Digamos que há ainda muito trabalho para fazer nesse aspecto. Mas sim, é importante trazer isso à Paula. Eu acho que... São momentos que são um bocadinho, tipo, de facto, traumatizantes mesmo, mas ainda bem que te chegas à frente com essa coragem toda, porque de certeza que há muita gente que está, de facto, escondida porque pensa que até se culpabiliza elas mesmas. Sim. Exatamente. E estou a falar elas, mas também de certeza que há eles, sim, há homens, tantos homens que... Sim. Sim. Eu acho que as pessoas, quando isto acontece, não devem ter medo de contar, não devem ter medo de... Claro que eu não passei pelo trauma de ser violada, eu só levei uma facada lá no fundo e tive muita sorte, estou aqui hoje. Sim. Mas eu acho que quando isto acontece, tem que se dizer, porque não... Se ficarem a guardar para elas próprias, aí é que não vai levar nada. Sim. Deve ser horrível uma pessoa viver com esse peso a vida inteira. Claro, claro. Portanto, vamos voltar à roda. Okay. Mas fica aqui com esta mensagem para de facto as pessoas pensarem e tomarem o exemplo daqui da Mariana. Maluquices. Portanto, tu não podes ter sido só por loucura que chegaste até cá. Que te fez, por exemplo, escolher a cena do marketing, certo? Para tu depois estares a trabalhar para uma cena ainda do surf. Uhum. Não sei, eu sempre vi as coisas como eu me lesiono várias vezes e fico algum tempo parada. E foi mais também ver as minhas amigas todas na faculdade. Porque eu fiquei 2 anos sem fazer nada, mas vejo as minhas amigas todas na faculdade e pensar, bem, agora estou aqui em Portugal, estou a fazer fisioterapia, mas realmente não estou a fazer nada da vida. Então levou-me a pensar um bocadinho qual é que é o meu plano B. Eu preciso de um plano B, por isso. Sim. Abrir uma escola de surf não é o meu plano. A minha irrita, mas as pessoas não sabem fazer surf, para mim aquilo é tão fácil que explicar. Sério? Sim, irrita-me imenso. Irrita-me, parecem que aquilo é tão fácil, é só pôr de pé e elas não conseguem, ficam horas e horas e horas. E não tenho, não consigo, não consigo. Pá, ninguém pode. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Nem toda a gente pode ser a Mariana, assim está bom. Eu não consigo, eu sou uma pessoa muito impaciente e não tenho paciência nenhuma. Se uma pessoa agora, tipo um jovem que tem andado a fazer surf, ou que se calhar nunca começou, mas sempre gostava de fazer, e disse, epá, não, quero mesmo ser pro nisto, quero entrar aí, quero viajar o mundo, qual é o conselho que terias para essa pessoa? Eu acho que eu vejo a geração muito mais nova e são um bocado mimados, do género, os pais fazem tudo. Eu acho que se querem ser mesmo muito bons têm que sacrificar de muita coisa, têm que ir surfar quando estão 2 graus e a água está a 5, têm que ir surfar antes das aulas, têm que dar tudo por tudo, porque as coisas não acontecem de mão beijada. E eu acho que a geração mais nova eu vejo muito, está frio, não vou. Então, mas tu queres ser surfista profissional ou não? Tens que dar tudo, não é... Não é de repente, é muita gente estar no CT, mas eles estão lá por uma razão, pessoas melhores do mundo, têm um talento extraordinário, mas eles trabalharam muito para lá estar. E acho que as pessoas cá em Portugal ainda não perceberam que têm que sacrificar muita coisa para ser um atleta profissional. Têm que sacrificar de saídas à noite, têm que sacrificar se calhar de jantares de amigos, têm que, para no dia a seguir acordarmos cedo e irmos surfar ao fim de semana, às 6 da manhã mesmo, porque nós não queremos e que esteja a chover e esteja horrível. E pronto, basicamente, se querem ser bons, têm que fazer todos os dias, tem que ser uma disciplina e acreditarem que conseguem lá chegar. Se vocês não forem os primeiros a acreditarem em vocês, também ninguém vai acreditar por vocês. Eu acho que isso é ótimo para acabar. Mariana, obrigadíssima. Nada. Hello! Esperamos que tenham gostado deste episódio. A Mariana pode ser encontrada no Facebook e no Instagram. Os links vão estar na descrição deste episódio. E quanto a nós, podemos ser contactados também pelo Facebook, em The Pool Podcast, ou então no e-mail poolpodcast@gmail.com. Lembrem-se que não tem o THE, portanto não tem o D. Estamos sempre postos para ouvir os vossos comentários, as sugestões, as questões que possam estar a assombrar a vossa cabeça. A captação de som, edição e fotografia são realizados pelo José Garcia no estúdio Q. O jingle é da autoria do Miguel Nicolau. O logótipo e as lindas ilustrações dos nossos episódios são criados pela fantástica Joana Rolo. Espero que tenham gostado e até para a semana.